Cinecast Cult, do site ocinéfilos.com.br. Muito bem, cinéfilos, começa agora mais um Cinecast Cult. Eu sou o Bruno Gunter e aqui comigo está Harald Stricker. Alô! E também Edu Alhai. Hey, os cinéfilos! Aliás, desculpa, saudações, Führer! Não, saudações, cinéfilos! E para fechar a mesa, Bruno Costa. Saudades do Peter Sellers, saudade. É, o Harald nem tanto, né? É, o Harald não muito. Pois bem, ouvintes, hoje o tema será mais um filme do Stanley Kubrick por aqui, pois falaremos do Doutor Fantástico, ou no seu título original, Doctor Strange Love. Mas antes dessa nossa conversa, fiquem com o recado de nossos patrocinadores e parceiros e já voltamos. Ô, Ginter, já que você falou o título em inglês, por que você não fala o título todo? É, exatamente. Ah, é verdade, Ginter. Doctor Strange Love, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Olha aí, ó. Bonito, bonito. Este programa é um oferecimento de Supernovo. O melhor do entretenimento pop nerd você acha em supernovo.net. Fiction Corporation, as melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Filmou, a sua rede social de cinema. Acesse filmou.com. Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Há 10 anos, pensando e fazendo cinema no Brasil. Este programa tem o patrocínio de Azap. Transforme suas lindas fotos em capinhas para o seu celular, personalizando e guardando momentos fantásticos. Com o celular na mão, uma foto na lembrança e uma ideia na cabeça, você transforma o mundo e o deixa do seu jeito. Azap. Sua imagem, seu jeito. Acesse www.azap.com.br. Costa, para a gente começar esse papo hoje, eu gostaria que você contasse para os ouvintes do Cinecast qual é a sinopse desse filme, que eu tenho certeza que todo mundo aqui gosta. Certíssimo, senhor Bruno Gunter. A sinopse é a seguinte: o General Ripper, comandante de um esquadrão aéreo especial, enlouquece e ordena um ataque nuclear à União Soviética. Simples assim, não é? Simples assim. Perfeito, perfeito. E caríssimo Edu Alhai, por favor, conte para os nossos ouvintes quem está no elenco desse filme, aquela multidão de estrelas que geralmente populam um filme do Kubrick. Sim, senhor. Primeiramente, ressaltando que é um filme dirigido por Stanley Kubrick, que tem também Stanley Kubrick nos roteiros, junto com Terry Southern e Peter George, que escreveu o livro Alerta Vermelho, no qual o filme é levemente baseado. E no elenco nós temos Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Kenan Wynn, Slim Pickens, Peter Bull e James Earl Jones. Olha aí que beleza. Também conhecido como Darth Vader e Mufasa. A voz do Darth Vader, por favor. É verdade. É a voz, é a voz. A voz. E caríssimo Harold Stricker, por favor, conte para os ouvintes o que esse filme faturou aí ao redor do mundo. Recebeu 4 indicações ao Oscar nas seguintes categorias: melhor filme, melhor diretor, melhor ator, Peter Sellers, e melhor roteiro adaptado. Ganhou 3 prêmios no BAFTA nas seguintes categorias: melhor filme britânico, melhor filme e melhor direção de arte. Vale ressaltar que o Peter Sellers foi indicado ao Oscar de melhor ator interpretando 3 personagens. E é interessante você falar isso, Alhai, porque seriam 4. Porque o estúdio que encomendou esse filme ao Kubrick queria seguir a ideia do filme anterior, do próprio, onde o Sellers fez 4 personagens no Lolita. Ele tentou fazer os 4 personagens, mas acabou machucando o pé e não pôde fazer o piloto do avião, que seria o Peter Sellers também. E dizem por causa do sotaque texano, né, que ele não conseguiu incorporar tão bem, assim como o Slim Pickens, que é um sotaque bem forte, aquele... É bem carregado, né? É bem carregado. É, mas tinha um componente do grupo de apoio do Kubrick, que era texano, gravou todas as falas com sotaque e o Peter Sellers conseguiu superar esse problema da dicção mesmo, né? Da coisa do sotaque. Mas aí ele acabou machucando o pé e desistiu. Aí chamaram às pressas o Slim e ele fez muito bem o papel. Gosto muito do piloto desse filme. E é importante também, meus amigos, que os nossos ouvintes tenham em mente que esse filme, ele é de 1964, ou seja, ele estava no auge da Guerra Fria, ele foi lançado no auge da Guerra Fria, onde tinha aquela paranoia do holocausto nuclear, do tal do Megadeth, onde o mundo ia explodir caso Estados Unidos e União Soviética resolvessem, de fato, brigar a queda de braço que eles estavam travando desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante vários anos, antes de, obviamente, produzir esse filme, o Kubrick, ele leu muito sobre essa questão da estratégia nuclear, né? E ele chegou à conclusão que, na verdade, ninguém sabia ao certo como é que isso funcionava, né? Essa situação, esse período de absurdo que o Bruno tá falando, esse período em que as pessoas acreditavam que o mundo poderia ser destruído a qualquer momento. É em cima dessa premissa é que ele vai começar a imaginar esse filme, né? Perfeito, porque após a Segunda Guerra, no que se convencionou chamar de Guerra Fria, o que ressaltou foi a corrida tanto espacial quanto a corrida armamentista, né? Primeiro com a bomba que foi disparada na Segunda Guerra, aí os soviéticos conseguiram, através de espionagem, os planos do projeto da bomba norte-americana, projeto Manhattan e tal, começaram a fazer teste também, e foi cada um dando um tapa de cada lado, construindo bombas cada vez maiores, armazenando bombas cada vez maiores, o que culminou, se eu não me engano, na Tsar Bomba, aquela de, segundo consta, 57 megatons que foi testada pelos soviéticos, precisava de um Tupolev para levar a bomba, né? E eles foram cada vez aumentando mais e o mundo viveu essa paranoia. Tanto que o Doutor Fantástico de 1964 se passa 2 anos depois de um dos períodos mais, digamos, catastróficos, né? Que gerou até aquele filme famoso, Os 13 Dias, que abalaram o mundo, a crise dos mísseis em Cuba em 62, né? Então esse filme é, de certa forma, até corajoso por fazer uma sátira de um período tão drástico da história da humanidade. É engraçado que ele, originalmente, ele não foi pensado como uma sátira, né? Olha só que a ideia do Kubrick, né? Num determinado ponto, ele pensou até em fazer uma ficção científica onde seria um documentário feito por alienígenas da guerra, do período em que a gente vivia, né? O Kubrick sempre teve ligado a essa questão de discutir a guerra, né? Ele vai fazer 3 filmes na sua carreira falando sobre o assunto. O primeiro, Glória Feita de Sangue. E se a gente for parar para analisar, a estrutura em termos de roteiro e tudo mais é muito parecida com o filme que a gente vai analisar hoje, que é o Doutor Fantástico. Se você parar para pensar, são 3 localidades que ele trabalha. Nesse filme também vão ser 3 localidades. No Glória Feita de Sangue, exatamente a mesma coisa. A questão dos homens não chegarem a resolver o conflito de fato no fim é a mesma ideia do Glória Feita de Sangue, essa forma que ele utiliza também no Doutor Fantástico. Então esses 2 filmes se conversam muito. Você mencionou 3 filmes, qual seria o terceiro? É Full Metal Jacket, que aqui ficou como... Nascido para Matar. Nascido para Matar. Que já foi episódio do Cinecast no passado. Exato. Um fator também que eu acho interessante da gente pontuar é que o Doutor Fantástico é colocado em diversas listas, tanto de críticos quanto de cinéfilos ou espectadores em geral, e é listado muitas vezes como uma das maiores comédias da história do cinema. O filme realmente ele tem muita coisa divertidíssima, né? Só que ele está mais para sarcástico e irônico do que para engraçado em si. E particularmente eu acho assustador. É uma comédia de humor negro. É. Então pode ser considerado uma comédia assim. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Bom, meus amigos, o filme ele começa já com uma tomada aérea mostrando que o mundo ele estava naquela situação de Guerra Fria, onde todos se preocupavam e que os cientistas de ambos os lados estavam procurando uma arma que pudesse ser automática e destruir o mundo caso um dos países o traísse. Então, Estados Unidos e Rússia estavam preocupados em uma reação totalmente automatizada contra um suposto ataque sorrateiro. E ele começa com uma tensão sexual entre dois B-52 reabastecendo, né? Muito bacana a cena do reabastecimento nos créditos iniciais ser mostrada como um ato sexual. É esse engate, né? Tem até, acho que a canção que tá tocando é Try a Little Tenderness, se eu não me engano. É a canção que acompanha esse começo de filme. E foi como o Edu falou, né? E é uma coisa que vai ser pontuada durante todo o filme, né? Isso vai acompanhar o filme como um todo, né? Essa ironia, essa brincadeira com a questão do sexo em si vai ser um ponto-chave do filme, né? Bom, e logo depois dessa cena onde temos o acasalamento dos B-52, começamos a ser apresentados aos personagens que vão narrar a trama pra gente. E a maioria dos personagens importantes desse filme são interpretados pelo Peter Sellers, e o primeiro é um comandante da Força Aérea Britânica, da Rainha, que é chamado Mandrake. É o Comandante Mandrake. Eu acho um nome fantástico para personagem. Lionel Mandrake. Muito bom. E aí, quando o Peter Sellers é mostrado pra gente, que na verdade ele tá atrás de uma pilha enorme de papéis, né, saindo de máquinas, etc., ele vai atender o telefone do tal Comandante General Ripper. Não, peraí. General Jack the Ripper. The Ripper, é verdade. Muito bom, muito bom. Aliás, como vários nomes de personagens nesse filme têm um duplo sentido, a sátira e o sarcasmo já começam nos nomes dos personagens. É verdade, é verdade. E aí esse general, ele acaba contando pro personagem do Peter Sellers, o Mandrake, que tá acontecendo um ataque, os Estados Unidos está em guerra e que ele precisa fechar a base onde eles estão porque os americanos vão atacar a União Soviética em retaliação, que é o tal famoso Plano R. O que eu gosto, Bruno, do personagem do Mandrake é que a composição do Sellers pra ele, né? Porque, como a gente falou, o Peter Sellers vai interpretar três personagens diferentes durante o filme. Então cada um deles, ele tem que compor de uma forma que você tenda a esquecer que é o Peter Sellers nos três personagens. Então ele consegue marcar esse personagem do Mandrake, primeiro, com uma sobriedade, né? Um estilo, mas ao mesmo tempo ele parece um pouco atrapalhado. Ele dá essa característica a esse personagem justamente para poder traçar um perfil diferente dos outros dois que ele vai compor, né? Então o Sellers, e aí eu acho que tá a grande jogada dele, ele consegue realmente isolar esses três personagens e você não entende que é o mesmo ator que tá fazendo aqueles três personagens. Ou pelo menos fica muito nebuloso para você, parece até que são pessoas diferentes, né? Perfeito, até pela caracterização dos três. Além da interpretação do Peter Sellers, a primeira vez que eu vi, há muito tempo atrás, na televisão aberta ainda, inclusive, eu não saquei que era o mesmo ator interpretando três personagens diferentes, só depois que fui dar-me conta disso. É, isso, na verdade, é uma característica do Peter Sellers, ele veio a repetir em diversos filmes que ele fez. Talvez a pessoa que já tenha visto bastante filmes que tem o Peter Sellers no elenco vá achar isso até normal. É. O Peter Sellers é o Ed Murphy do passado, se a gente puder comparar dessa forma. O Ed Murphy. É, mas a comparação faz sentido, sim. É, achei engraçado, mas sim. Ele é bem exagerado nas caracterizações, justamente para que não haja confusão de maneira alguma. De fato, ele é bem didático, né? Ele não é nada discreto naquilo que ele faz, nessas interpretações. E o Mandrake, nós já vemos que é um homem sepultado na burocracia, na papelada, não é um homem de ação. Enquanto o General Ripper é uma pessoa com problemas mentais consideráveis, que ordena esse ataque nuclear contra a União Soviética através de um protocolo que eles tinham lá, que depois vai ser melhor explicado, né, durante aquela reunião que eles têm. E só que o interessante é que simplesmente não tem ataque nenhum. O cara simplesmente falou, estou atacando, bomba neles. Não, e interessante você falar nisso, porque ele parece um cão enjaulado, né? Ele tá naquela sala dele com aquela luz, que é uma luz incrível no começo do filme, e ele vai fechando as persianas, ele parece um cão ali, um animal enjaulado, né? E o Kubrick faz questão de... A fotografia dessa cena, inclusive, é muito bonita, em que ele pega uns planos um pouquinho mais abaixo, de baixo pra cima, ele fumando aquele charuto e conversando com o Mandrake, e aquele ar de imponência, né? Eu acho isso muito legal, porque você já começa a caracterizar até no visual, né? Não só no que ele fala, mas também visualmente, da forma como é mostrado, né? E outra coisa que é legal também nessa cena é que o General Ripper, ele está sentado na sua mesa e atrás tem um quadro gigante escrito assim: paz é a nossa profissão. É isso, que essa frase se repete diversas, diversas e diversas vezes durante o filme. Todos os lugares nessa base aérea tem o tal do cartaz: paz é a nossa profissão. Tá aí outra parte da sátira. Exatamente, é a crítica do Kubrick para essa questão toda dos Estados Unidos e na época também a União Soviética querer promover paz à base da força. Perfeito. E é legal você colocar também a União Soviética, porque o Kubrick não toma partido no filme. Eu acho que a maior crítica ao filme é em relação à rivalidade que eles criaram durante aquele período, colocando em tabuleiro de jogo a vida de todas as pessoas do mundo. E essa é a crítica maior do filme. Ele não puxa a sardinha nem pros americanos e nem pros russos, né? Sobra piada pra todos os lados. Ah, é. Ele ofende a raça humana como um todo mesmo. É, né? Perfeito. Ninguém se salva, não, realmente. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Logo depois que o General Ripper dá a ordem para o Mandrake, é didaticamente explicado pelo Kubrick que os Estados Unidos têm uma esquadrilha de B-52 sobrevoando ali a Europa com bombas de 50 megatons de potência nuclear. Ou seja, é capaz de destruir a União Soviética só com esses aviões. Isso aí já é um exagero do filme, isso, mas você sabe que os B-52 patrulhando com armamentos nucleares realmente socorria. Mas não com arma de 50 megatons, até porque uma arma de 50 megatons é complicado de carregar, né? Daquela forma. Eu acho interessante também a forma como o Kubrick filma, né? No primeiro momento, quando o Jack e o Mandrake estão conversando e eles estão ainda iniciando esse diálogo, você vê que ambos estão até numa posição um pouco parecida, né? Quando tem ali a troca para mostrar o Mandrake ou mostrar o Jack, eles estão em posições muito parecidas. Conforme o Jack vai dando as ordens e falando do plano, o Mandrake vai sendo jogado à esquerda da tela, né? Ele vai sendo pressionado pela personagem do Jack, né? Isso é bem interessante, porque até visualmente ele tá estabelecendo a questão de poder, de hierarquia entre esses personagens, né? E o mais interessante são as caras, os trejeitos que o Jack, The Ripper, vai fazendo durante essa conversa. Parece que cada vez mais, quando ele vai falando sobre o plano, mais enlouquecendo ele parece estar, né? A cara dele, se você vê que ele é um militar veterano por todas as condecorações que ele apresenta no uniforme, né? Então ele já tem aí um histórico que pode ter levado ele a esse estado de semi-loucura, vamos colocar assim. Ah, eu diria até, eu não sou médico nem nada disso, mas eu diria que ele é esquizofrênico, porque no fim do filme fica claro isso, ao menos pra mim. Agora tem um detalhe que a gente esqueceu de dizer, que esse filme é preto e branco. Ah, sim. É importante falar, e também não é widescreen. Isso afeta um pouco a composição do Kubrick na tela, né? Infelizmente. Ah, mas a fotografia em preto e branco ficou muito bonita, cara. Ah, a fotografia, mas eu tô dizendo o filme não ser widescreen. Imagina você ter uma quantidade de aviões maior na tela, ou então mostrar mais cenários e etc. É, Guta, mas eu acho que isso não afetou, não. Sinceramente, acho que a composição do Kubrick, diga-se de passagem, eu acho muito boa pra esse filme. A brincadeira que ele faz com profundidade de campo, principalmente na base, aquela ideia que ele tem de mostrar a guerra, o Kubrick mostra a guerra de uma forma muito diferenciada, né? Os combates dele sempre são muito bem feitos, muito bem executados, né? uma câmera ali até diegética acompanhando a movimentação dos soldados. Eu acho que ele fez o que ele queria fazer, Gunter, sinceramente. Até porque na filmagem da esquadrilha, ele opta por dar ênfase ao avião do Major Kong, né? Isso, perfeito. Os outros aviões aparecem no começo do filme, mas o ênfase mesmo é no avião do Major Kong. Aliás, Major King Kong. É, DJ King Kong, né? Por falar no Major King Kong, cara, que grupo fantástico de personagens, né? Nós temos ali uma flora gigante de moradores dos Estados Unidos, a começar pelo próprio piloto, o Major, que é um texano que tem aquele sotaque muito, mas muito carregado. Uhum. E o chapéu. É, verdade, né? E quando ele recebe a ordem, ele acaba colocando o seu chapéu de cowboy e ignora totalmente o seu capacete de piloto. É muito bacana isso, é muito legal. Essa coisa do cowboy, do valentão, de ir pro combate, né? Eu acho engraçado que tem uma hora que ele fala pros seus comandados, não brincando, no tom até sério, mas é que a gente vai rir disso, né? Que ele fala, eu sei que é totalmente humano ir contra o uso de equipamento nuclear, mas nós vamos fazer isso, algo do tipo, uma frase assim. Eu ri nessa hora, não sei porquê, mas eu dei uma boa gargalhada. Ele diz que não é especialista em discursos, mas ele precisava falar alguma coisa, porque aqueles homens no avião, eles estão estupefatos por terem recebido uma ordem de ataque, né? Exatamente, uma ordem de ataque nuclear, né? Primeiro eles checam, rechecam, fazem e refazem até confirmar que realmente o General Reaper mandou a ordem, e aí que ele começa com essas coisas, vamos entrar pra história, não sei o que, né? E ele nem cogita que o que ele tá prestes a fazer simplesmente pode avassalar a humanidade do planeta, que não vai sobrar nada depois pra ele comemorar. Ah, né? Mas aí, o Al-Hai, você tem que levar em conta o pensamento militarista norte-americano e também o soviético na época, porque essa ordem, o Plano R, na verdade é um plano de retaliação que, para os militares americanos, o Washington foi atacado, o presidente dos Estados Unidos foi morto, então algum comandante da Força Aérea ou do Exército ou da Marinha ordenou o ataque nuclear para os Estados Unidos não perder a guerra. E aí foi o que o comandante Reaper na base fez, ele simulou isso para a esquadrilha que já estava no ar. Simulou a quebra de hierarquia. Exatamente, perfeito. Para eles, no avião, esse protocolo que eles assumiram quebrava a comunicação do avião, recodificava a comunicação do avião, de forma que eles só poderiam ter a missão abortada através de um código enviado por um outro tipo de frequência de comunicação. Então, para chamar o pessoal de volta não ia dar certo. E a partir do momento que eles colocaram o plano R em prática, para eles houve realmente o ataque, aquela ordem foi uma ordem verdadeira e eles foram, conforme tu disse, pro arrebento, né? Mas mesmo assim, eles cogitaram que seria um ataque, a gente vai, ataca, ganha e vai comemorar depois. Eles não cogitaram que isso poderia gerar uma outra retaliação que entraria aí numa reação em cadeia que acabaria com um desastre nuclear. É, eles estão cumprindo ordem, né? O que chama atenção nessas cenas dentro do avião são as reações humanas, pelo menos no meu entender, sabe? Porque, por um lado, eles agem segundo o treinamento que receberam. Eles falam lá as frases técnicas, falam Roger a todo momento, eles são profissionais, evidentemente. Só que, ao mesmo tempo, quando recebem a mensagem, como foi dito aqui, o comandante não acredita, ele desce para se certificar de que, de fato, aquilo estava correto. A reação é humana, sabe? Você percebe alma nos personagens, eles estão raciocinando o absurdo daquilo. O que eu falo parece ser óbvio, mas se um outro diretor fizesse essa mesma cena, com certeza ele colocaria uma aura patriótica por cima daquilo e os oficiais dentro daquele bombardeiro agiriam de forma fria, completamente fria. Não existiria esse além, esse pequeno detalhezinho que o Kubrick colocou, sabe? As reações humanas. E é engraçado, Harold, que você falando, eu lembro da cena do comandante descendo, e eu lembro que ele olha assim, e aí o Kubrick faz um plano de detalhe no FGD-135, né? Que é a ordem que eles recebem. O comandante, ele passa a mão na boca, o piloto do avião, que é o comandante ali, né, no caso, né? Ele confere letra a letra, ele confere letra a letra, ele passa a mão na boca, ele dá uma olhada assim de canto de olho, volta com a cabeça. É interessante você perceber os trejeitos dele, exatamente isso que Harold falou. É uma reação humana, do tipo, eu não tô acreditando, eu tô recebendo uma ordem pra atacar de fato. Os caras até naquele momento estavam ali, um vendo revista da Playboy, o outro conversando com o outro, jogando, enfim, brincando negócio de cartas e tal. Então, quer dizer, eles não acreditavam que de fato iriam pra uma guerra. É aí que tá, eles não acreditavam. Acho que nenhum deles ali acreditava. Costa, tem até um dos tripulantes que vira pro comandante, né, pro piloto, e fala assim, poxa, será que isso não é um treinamento mesmo do Pentágono, não, pô? Não tem como confirmar isso. Será que não é pegadinha? Será que eles vão mesmo? Teste de lealdade, o cara diz. É, um teste de patriotismo aqui. Estão testando o nosso patriotismo pra gente ver se seguiria essa ordem até o final. Porque realmente, eles não acreditam nisso. Eles ficam, no primeiro momento, totalmente chocados, porque eles sabem as consequências do que houve e o porquê que essa ordem foi executada. Ou seja, para eles, o presidente dos Estados Unidos está morto. A capital norte-americana foi bombardeada. Na cabeça deles, é isso que está acontecendo. É aquela coisa de você colocar segredos em etapas, conforme a sua patente militar e até política, né? Tanto que consta aquela história do Truman, que ele só foi descobrir sobre o Projeto Manhattan quando ele chegou, que aquilo era um segredo. Então essas pessoas, elas não estão a par de tudo que está acontecendo, né? Aí nem podem, né? Imagina se esse avião é capturado, a tripulação toda é torturada e vão descobrir todos os segredos de Estado dos Estados Unidos. Por isso que é legal a humanidade que o Harold falou que o Kubrick dá nesses personagens. É, eu não diria nem que é apenas legal, eu diria que é essencial pro filme funcionar. Sem isso, o filme não funciona. Gentlemen, you can't fight in here, this is the war room! E por falar em humanidade de personagens, logo depois somos apresentados também ao General Buck Turgidson. Na minha opinião, um dos melhores personagens do filme. A começar pela voz do ator. A voz do ator é fantástica. O George C. Scott, né? A maioria deles tem essa entonação diferenciada, até caricata dos personagens. Quase todos têm. Que, aliás, ele é apresentado numa situação interessante, né? Porque ele tá com a secretária, entre aspas, que é a mesma mulher que tá na Playboy que o... No pôster da... na capa, coelhinha da Playboy lá. Que você nota esse detalhe, mesmo que você não perceba que é a mulher da Playboy, você associa porque é a única mulher no elenco do filme. Exato, é a única mulher que aparece no filme. Exatamente. Ah, não, mas vamos falar um pouco sobre a atuação dela, que é tão legal, tão divertida. Porque óbvio que você está vendo ali que é um casal que já fez ou está prestes a fazer sexo, né? E quando ela atende o telefone e percebe que a situação é crítica, embora ela não saiba os detalhes, evidentemente, né? Ela está sendo informada naquele momento. É tão legal ver o trabalho de voz dela, porque de um lado ela conhece a pessoa no telefone, mas ela não pode fazer com que o personagem do George C. Scott saiba disso. Então ela tem que ser oficiosa quando passa a informação para ele que está no banheiro. É sensacional, né? Porque é obviamente uma cena que outros diretores também não colocariam, né? Numa cena crítica como essa, em que está sendo informado o gravíssimo problema que a nação está enfrentando ou enfrentará num futuro muito próximo. Ora, você não pode colocar um personagem no banheiro. Mas ele está no banheiro. Isso é legal, isso é divertido. Esse é o tipo de humor desse filme. É um tipo de humor que não está ali dizendo, olha só como isso é engraçado. Não, ele não faz isso, ele é discreto. Como foi dito, ele é sarcástico, ele é irônico, é um humor diferente, porque aqueles personagens, naquela situação grave, não deveriam estar nos lugares que estão. Principalmente, claro, o George C. Scott, que faz um general, né? Faz o general Buck Turgidson. Muito bom esse nome, cara. Não, e quando ele atende, ele acaba atendendo o telefone, né? Meio irritado, mas... Não, mas antes, quando a secretária tá fazendo esse trabalho vocal que o Harold falou, e também o trabalho corporal dela, que é muito legal, a sensualidade que ela demonstra, o jeito como ela se mexe, parece até um gato, né? E o Ferguson tá respondendo como se estivesse respondendo a um telefonema burocrático, como você tá no escritório, alguém te liga e fala, ah, que é? Ah, é tal pessoa, ah, fala que eu não tô, não, mas é, parece que aconteceu um acidente, ah, que acidente? Ah, eu acho que caiu alguma coisa ali no não sei. Ah, pede pra ele ligar pra não sei quem. Sabe, o cara faz de tudo que ele possa fazer pra desviar de uma situação que é alarmante. E ele sabe que é alarmante, mas ele não tá nem aí, cara. Só com, no último, em última instância, que ele resolve pegar o telefone. Que é a mais crítica aí. É, só quando cita o plano de ataque R que ele resolve sair do banheiro e ir até a mulher para atender o telefone. Agora, uma coisinha que eu gosto nessa cena é que o Kubrick, ele arrumou um quarto com um espelho em todas as paredes e em nenhum momento você encontra qualquer componente do grupo de filmagem, de contrarrega, de cabista, nem nada disso. Não tem um erro. Eu já vi esse filme algumas vezes, já congelei procurando um microfone perdido, qualquer coisa num reflexo de um espelho, e não tem. Realmente não tem. A cena é perfeita num quarto onde só tem espelhos em suas paredes. E mais uma vez a questão da iluminação que o Kubrick faz, né? Você tem que lembrar que o Kubrick fez esse filme em 15 semanas e demorou 8 meses editando, montando o filme. Como a gente sabe que o Kubrick era extremamente perfeccionista, né? Ele provavelmente parou, viu, reviu as cenas várias e várias vezes procurando exatamente isso, né? Ver se tinha algum erro, não tinha, enfim. E aí quando ele se deu por satisfeito, o filme estava pronto. E eu acho que é um filme que nesse ponto também é difícil você achar um erro, né, Gunther? Eu diria que eu não. É muito difícil encontrar um erro em qualquer filme do Kubrick. Erro de montagem, principalmente, porque ele que costumava montar seus próprios filmes. É, do jeito que o cara era, a quantidade de planos que ele fazia. Nesse filme ele deixou até o Peter Sellers meio ressaviado de ter que refazer diversas cenas várias e várias vezes para que o Kubrick pudesse filmar ele de planos e planos diferentes, para poder escolher os planos, principalmente nas cenas com o Doutor Fantástico, poder escolher os planos que ele utilizaria, né? É, mas o Peter Sellers também era perfeccionista dessa maneira, então os dois funcionavam muito bem juntos. Verdade, verdade. Os dois funcionavam muito bem juntos. E interessante, por exemplo, é você prestar atenção, o Bruno, a gente tá falando um pouco da técnica do próprio Kubrick, na versão que eu tenho aqui, que eu vi do filme, aos 14 minutos, mais ou menos, 14 minutos e 43 segundos de filme, tem um plano lindíssimo, onde você lembra que você falou da A Paz é a Nossa Profissão, que aparece sempre essa placa, onde ele faz uma composição, e aí, voltando àquele papo da composição, belíssima, onde ele coloca um soldado à esquerda, e aí o que ele faz? Ele compensa a massa desse soldado à esquerda com dois à direita e a placa fica muito em evidência. Então toda vez que essa placa ela aparece, ele faz alguma brincadeira visual para que você não a perca de vista, entendeu? Para que ela fique num contraste visual ou de uma forma muito destacada no plano. Isso, cara, é coisa de quem sabe o que tá fazendo, é coisa de quem sabe como está compondo as suas cenas. E nessas tomadas que você tá falando, ela aparece e cada mudança de local, né? Muda pro portal, ela tá lá e se destacando, como você falou. No soldado, ela tá lá se destacando. Aí muda novamente, ela tá lá se destacando. Sim. É só você ver, na troca dessa cena, ele começa com o carro vindo e a placa tá ao fundo. E ela tá mais ou menos no mesmo ponto de fuga da outra placa. Então, a sua visão, ela já se encaminha direto pra placa no raccord. Na hora que troca a cena, você olha a placa lá de novo. Ele faz isso intencionalmente, pra marcar todas as vezes que essa placa ou essa frase, que é uma brincadeira, obviamente, dentro do filme, aparece. E esse é um outro momento de manipulação também do General Reaper, porque ele tá dizendo pras pessoas que estão guardando aquela base aérea que talvez possam chegar outros, mesmo que usando os uniformes do próprio exército norte-americano, que poderiam ser comunistas disfarçados, porque ele é paranoico. O Reaper, ele é paranoico até a medula. É a rivalidade comunista descrita na tela. Tanto que a motivação maior que ele tinha é algo até meio esquisito. Ele vai explicar posteriormente no filme todo aquele lance da fluoretização da água e tal, que ele acha que é um plano comunista, que inclusive tem muita gente até hoje que briga por causa disso, mas isso é uma outra conversa, mas ele acha que realmente é um plano comunista. E ele tá novamente, assim como ele deu a ordem dizendo que houve um ataque que na verdade não aconteceu pro pessoal lá do avião, ele também faz o mesmo com o pessoal da base aérea, né? É, porque ele manda fechar a base, porque senão o próprio exército norte-americano, quando se der conta, vai acabar invadindo a base, que é o que de fato acontece. Perfeito. Interessante, né? A gente tá falando de manipulação visual do diretor e manipulação, no caso, do próprio Jack, né? No caso, ele tá usando o microfone pra passar instruções, né? Olha só que interessante, né? O audiovisual aí funcionando de formas distintas, né? O diretor te manipulando visualmente, enquanto o ator, obviamente, manipula o comandante, manipula os seus comandados, né? Colocando também sobre o que o Harold tinha comentado a respeito do humor, que é ele não é explícito, é legal que esse filme, até complicado de classificar, não complicado, né, assim, classificar como comédia, ele pode ser classificado como nós já dissemos, mas ele não tem, digamos, gags, como muitos filmes costumam ter. O humor dele é como o Harold mesmo disse, ele é implicitamente colocado de forma a demonstrar todo esse sarcasmo e essa ironia em pequenos atos, né? É, uma comédia elegante, né, Walrus? É, ela é refinada, né? Ele é refinada e extremamente irônica com esse humor negro que o Gunther mesmo falou no começo do programa. Esse filme foi filmado na Inglaterra, né? É, o câmbio que ele trabalhou basicamente na Inglaterra em toda a sua carreira. Porque nos Estados Unidos acho que ia ser meio complicado. Tinha problema lá, mas isso é fofoca, né? É, vamos deixar isso para outro programa. É, a versão oficial que se diz é que era mais barato filmar na Inglaterra. Essa é a versão elegante. É, a versão elegante da coisa. Essa é a versão humor, é a comédia desse filme, né? É, porque toda essa liberdade que ele teve para criticar abertamente as duas maiores potências mundiais do período que viviam numa tensão nuclear violenta, olha, é de uma coragem que é de se admirar. E é engraçado que alguns anos depois, muita gente costuma dizer que o governo norte-americano, juntamente com a NASA, contratou esse cidadão para contribuir em supostas filmagens para a Lua, né? Mas isso não é verdade, não? Olha, cara, se contrataram alguém, não foi o Kubrick. Pô. You can't fight in here, this is the war room. Bom, já fomos apresentados a vários personagens no filme, mas existe ainda um núcleo de personagens que é muito importante, que é o núcleo do presidente dos Estados Unidos e, é claro, os seus conselheiros e ajudantes ali no Círculo da Defesa norte-americana, onde eles se encontram na Sala de Guerra. Sala de Guerra. Um dos grandes cenários do cinema, né? Acho que todo mundo reconhece essa sala. Que foi plagiada diversas vezes, né? Em filmes também com a temática da própria Guerra Fria. Como aquele filme do próprio Matthew Broderick, né? O do videogame. Ah, é? Parece lá uma cópia? É bem parecido também. Tem a Sala de Guerra bem parecida também. Sala de guerra, que coisa, né? Ah, mas é War Room, né? War Room. Sim, war eu sei, room. Eu tô falando, mas o sala de guerra? Você tem uma sala, uma távola, onde se reúnem ali autoridades e subautoridades pra discutir a guerra. Que beleza, temos uma sala de guerra. Teve um presidente norte-americano que ficou chateado porque ele achava que realmente tinha uma sala de guerra no Pentágono, não teve uma história parecida? Ah, mas ele tava brincando. É, eu quero acreditar nisso também. Eu também, pra mim... O 24 Horas diz isso pra mim. Engraçado que essa sala de guerra, ela nos, como é que eu posso dizer, apresenta algumas das melhores piadas, na minha opinião, do filme, né? Ou das melhores sacadas, não vou dizer nem piadas, né? Vou dizer das melhores ironias, digamos assim, do filme, né? Uma delas é aquela brincadeira muito interessante do... Como assim? Vocês vão brigar aqui? Aqui vocês não podem brigar? Aqui é a sala de guerra. Olha, eu sei que hipérbole não é nada legal, mas sem sacanagem, essa é uma das frases mais legais da história do cinema. É legal, é legal. Vocês estão brigando? Vocês não podem brigar na sala de guerra? Cara... É engraçado. Mas Peter Sellers também faz o presidente dos Estados Unidos nesse filme e ele está, digamos, com poucos cabelos... Mas também numa atuação bem diferente do próprio Mandrake que ele estava mostrando até o momento. Eu gosto muito da hora quando o nosso caríssimo general Buck fala pra ele assim: ah, é que um dos nossos comandantes comandou um ataque nuclear para a União Soviética. A cara, os olhos arregalados do Peter Sellers são impagáveis, né? Ele meio que congela assim. E conforme ele vai descrevendo, né, Gunther, ele vai falando, mas só o presidente pode ordenar um ataque nuclear. Aí ele diz, não, mas parece que o General Ripper acabou de exterminar essa norma aí. Foi por causa de um projeto, que o senhor votou, inclusive, e poderia dar poderes em determinadas situações, e ele acabou passando por cima e tal. E as expressões do Peter Sellers vão se alterando, conforme ele vai quebrando todo esse protocolo que ele mesmo ajudou a implantar, o próprio presidente ajudou a implantar. É interessante que esse personagem, ele sempre mantém uma certa calma, mas de uma forma tensa. Ele tá sempre tenso, mas de uma forma mais sóbria, né? Ele mantém uma certa, como é que eu posso dizer, um certo equilíbrio diante de todo aquele desequilíbrio que ronda ele naquela sala, né? Tanto o presidente quanto o general Thurgeson, né? Você vê que ele tá numa tensão inacreditável ali. O cara tá pra explodir, toda hora colocando chiclete na boca e falando assim, meio encolhido, né? Tem uma hora que ele atende o telefone até a mulher dele que liga, né? A amante dele. Ele fala assim, Benzinho, por favor, não me ligue aqui. Meu presidente precisa de mim. Eu já te pedi pra não ligar nesse telefone. E quando ele coloca o telefone no gancho? Ele coloca o telefone no gancho e se recolhe. Ele parece uma criança que acabou de fazer uma arte. É, como se tivesse... Ninguém me viu. Perfeito. Porque é exatamente esse comportamento que eu associo à figura do Thurgeson. Ele parece uma criança grande. Ele parece uma criança que tá brincando de fazer guerra. Toda hora ele quer discutir com o russo. Não, porque você não pode fazer isso aqui. Você deixar o comunista fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. Toda hora ele bota chiclete atrás de chiclete na boca. Ele queria ter uma máquina de extermínio em guerra. É ele que pergunta que tipo de nome é Strangelove. Pra mim ele é como se fosse de fato uma criança grande. Ele é aquele homem que não amadureceu. E ele tenta, porque quando o presidente descobre que o ataque foi ordenado, que eles estão indo, eles querem fazer o possível para reverter, né? Aí ele explica todo aquele esquema das comunicações terem sido trocadas. Ele procura, digamos, dissuadir o presidente dizendo que... De repente, não foi uma má ideia. Vai que a gente ataca primeiro, aí a gente acaba destruindo umas armas. Pensa bem, você matar 20 milhões ao invés de matar 150, pode ser que a gente saia no lucro nessa. Já parou pra pensar nessa possibilidade? A conversa, ela fica em pouco tempo muito sincera, né? Esse general, apesar de eu concordar que é infantil na maneira como ele reage às coisas... Ele é o único naquela sala inteira que de fato está falando, expondo toda a verdade. A verdade nem sempre é agradável, né, aos ouvidos. E é importante que isso aconteça, porque senão o filme ia se arrastar enormemente e talvez nem continuasse, né? Todos eles poderiam se afogar em burocracia se não fosse pela infantilidade desse general. Isso é importante para o filme, para que o filme avance, evidentemente. E quando ele avança... Ele não avança seguindo uma cartilha de boas maneiras ou uma cartilha de estratégia colocada. Não existe estratégia para o que está acontecendo. A estratégia foi deixada para trás. O comandante da base acabou com a estratégia. Eles agora têm que improvisar, né? Isso é importante, isso foi colocado no filme. Acho muito interessante, inclusive acho particularmente interessante comparar esse filme com uma outra versão do mesmo livro, que tem o Walter Matthau e o Henry Fonda. E aí que interessante, vamos ver aqui comparar essas duas obras. Uma foi dirigida por Kubrick, a outra foi dirigida por Sidney Lumet. Só que Lumet abordou essa adaptação do livro de maneira séria, compenetrada. Talvez tenha abordado de uma maneira mais próxima do livro, eu não sei, eu não li o livro. Isso não importa aqui. É um resultado assustador, impactante, é bem verdade... Mas, sinceramente, não se compara à versão cômica de Stanley Kubrick. A versão cômica, ela é muito mais sincera no que está mostrando. A versão de Lumet é uma versão assustadora, porque o Walter Matthau, nesse filme, faz o papel de um conselheiro de ultradireita, extremamente nojento. É impressionante, sabe? Você até passa mal vendo o que ele fala dos russos. É impressionante, sabe, cara? Enquanto Henry Fonda já faz um presidente mais neutro, ele não é extremista como Walter Matthau. Mas sabe que sempre que você fala cômico, eu enxergo aspas no cômico, porque como eu tinha dito, a versão do Kubrick não deixa de ser assustadora, cara, por tratar de algo tão próximo, né? Porque a gente teve, aliás, não tanto quanto, mas estamos até hoje aí. Pode ser que de alguma forma acabe acontecendo uma espécie de conflito nuclear, embora hoje em dia, após o tratado de não proliferação de armas nucleares, elas tenham diminuído de forma considerável em relação ao arsenal que tinham nesse período de Guerra Fria, né? Mas mesmo assim é um perigo iminente. Tanto que até é curioso que tenha aquele relógio que os cientistas fizeram de forma alegórica após a Segunda Guerra, durante os anos 40, o relógio do juízo final, que eles colocam os ponteiros ao mais próximo da meia-noite, eles colocam bombardeios nucleares e fatores climáticos como possíveis fins para a raça humana no planeta. E se você acompanhar a linha do tempo de como foi colocado esses ponteiros, você vê que na maioria ele estava lá entre 10 e acho que o mínimo foi 2 minutos, né? Que até gerou aquela música do Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight. Então era um perigo real, cara. Por isso que esse filme, mesmo ele sendo engraçado, ele ainda me assusta, sabe? Porque você vê esses seres humanos tratando de forma como se fosse mesmo um jogo, como se fosse mesmo uma rivalidade, o destino de todas as pessoas do planeta Terra. E ao mesmo tempo você observa a pequenez do ser humano em relação tanto ao planeta quanto à forma como nós nos portamos. É uma crítica fortíssima, é engraçado, mas sempre me deixa assustado quando eu revejo esse filme, de pensar nessa proximidade com o mundo real. Interessante você ter falado isso, porque eu considero esse o filme mais pessimista dos filmes do Kubrick com relação ao homem em si, né? Eu acho que essa parte cômica disfarça todo esse pessimismo. Não sei nem se disfarça, eu acho que talvez até que acentue, não sei. Teria até mais que pensar sobre isso. Mas esse, pra mim, é o filme mais pessimista dele, porque eu acho que é a falha total do homem. O homem falhou em todos os sentidos. Concordo com você, é uma visão assustadora, assim. Talvez o que o Harold queira dizer é que o filme do Lumet, por ser mais sério, ele causa um impacto que talvez a parte cômica ela disfarce um pouco, sabe? E eu acho que o Lumet, ele simplesmente coloca uma chapa na sua cara e fala, ó, é isso aqui, ó, tá vendo? Não tem nada pra aliviar o seu pessimismo ou o seu sentimento com relação ao que você vai ver. Tanto que em vários momentos históricos a gente tem aí por relatos, nesse filme foi uma indicação de um general paranoico e até aí, como vocês já citaram, talvez até esquizofrênico, que ordenou um ataque simplesmente porque ele quis. E a gente teve relatos de história de por um erro de radar não ter desencadeado um início de uma saraivada de mísseis nucleares de um continente para outro. É muito pertinente. Se ele trata os seres humanos como idiotas, porque os seres humanos são idiotas. Quando se coloca essa capacidade bélica nas mãos, é até difícil a gente julgar, assim, né, pra pessoa que tá naquela posição. Mas eu pego, por exemplo, vocês já jogaram Civilization? Alguém de vocês já jogou Civilization? Eu sou um grande fã de Civilization e hoje eu tava parando pra pensar que uma vez eu tentei terminar o Civilization através de uma solução diplomática e pacifista, mas não dá, cara, o negócio acaba caminhando pro conflito e você, quando você tá no poder, com o poder na mão, você acaba fazendo uma besteira que coloca em risco a segurança do mundo. You can't fight in here. This is the war room. E nesse imbróglio, meus amigos, que está acontecendo ali na mesa de discussões, onde o presidente dos Estados Unidos está recebendo as notícias nada agradáveis, ele resolve tomar uma medida drástica, que é abrir o jogo para os russos. Então o que ele faz? Ele chama o embaixador da União Soviética nos Estados Unidos para entrar na sala de guerra da presidência, o que deixa todos os generais ali, principalmente o general Buck, totalmente embasbacado, porque é um absurdo. Imagina, é o nosso rival na nossa sala de guerra. Isso é inadmissível. O senhor está louco, presidente. Vale ressaltar que ele recebeu também um nome muito sugestivo de Alexei Desadesky. Genial. E, primeiramente, quando ele entra na sala de guerra, há essa cena que o Costa tinha comentado, da frase genial, vocês não podem brigar, esta é a sala de guerra, quando o General Buck tenta plantar uma câmera no... Aliás, não fica claro se ele realmente estava com a câmera na caixinha de fósforo ou se foi o General Buck que tentou plantar pra falar, olha aí, o comunista já tá querendo filmar tudo aqui, né, que esse é o motivo da briga deles. Eu acho que o embaixador, ele tentou filmar mesmo a câmera dele, porque ele deixa isso bem claro durante toda a participação dele no filme, que ele quer resolver o problema, mas ao mesmo tempo ele vai aproveitar e tentar roubar alguns segredos americanos. Muito bom. No próprio fim do filme também fica claro, né, que ele era meio que um espião. Então, mas aí eu não sei se foi uma jogada cômica de você primeiro colocar o norte-americano plantando essa mini câmera no soviético e no final mostrar que ele realmente tinha uma mini câmera, né? Os dois pontos de vista ficam interessantes, mas nesse caso acho que fica mais legal no ponto da crítica, do sarcasmo. É aquela ideia do eu acho que ele é, mas na verdade ele realmente é, né? E se ele não for, ele vai ser. Exato. E é legal que o presidente dos Estados Unidos, ele não quer ficar se preocupando com essas pequenices. Ele quer resolver logo o problema, ligar para o primeiro-ministro da Rússia e resolver o problema, que é, na verdade, entregar toda a posição dos aviões, os alvos, para que a Força Aérea da União Soviética derrube esses aviões em pleno curso. Quando ele entra em contato com o primeiro-ministro da União Soviética, primeiramente o cara tá bêbado... De vodka, creio eu. E eles têm um diálogo mais ou menos como se fosse uma discussão entre um casal de namorados, né? Exato. A forma como eles se tratam, que... Ah, tão bom, todos estamos bem. Como se fosse realmente um casal de namorados discutindo. Na verdade, eu acho que é mais uma relação de ex-marido e ex-mulher. Porque, afinal de contas, eles foram aliados na Segunda Guerra Mundial e depois se separaram. Perfeito, tiveram que dividir os bens aí. tá vendo? Muito bom, cara. Perfeito, perfeito. Outra coisa legal, quando ele tá procurando o número do Premier, ele não acerta na primeira. E a telefonista pede pra ele procurar a informação. Então era você ligar no 102 que você conseguiu o telefone do presidente, cara. E é uma situação interessante, né? Imagina... Não é sempre que você pode ser alcançado facilmente por qualquer telefonema. É um perigo estratégico real. Aí você liga no informações que eles passam o número pra você. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. O comandante da base, o General Ripper, está fazendo uma declaração para todos os seus subordinados lá dentro, e enquanto isso, o Capitão Mandrake, ele acaba encontrando um rádio dentro de um dos equipamentos lá. Ele aciona e vê que está funcionando perfeitamente, todas as estações estão no ar, não houve, portanto, um maciço ataque nuclear aos Estados Unidos. Ele leva preocupado o rádio até o escritório do comandante, mostra, e aí a linguagem corporal dele é muito interessante. A câmera está atrás do comandante. Nós vemos, portanto, o Mandrake de frente, em frente à mesa do comandante, mostrando o rádio. Enquanto isso, o comandante está estático, apenas ouvindo e fumando aquele charuto. Daí o comandante se ergue, vai tranquilamente até a porta do escritório. Mandrake o segue, falando sobre a iminência do ataque, como ele tem que ser interrompido, porque com certeza a América não foi destruída por nenhum ataque. Isso foi alguma confusão que aconteceu no quartel-general. Ele ainda nem está culpando o comandante de coisa alguma. Ele não sabe de nada. O comandante tranquilamente fecha aquela porta e volta até a mesa. Você, espectador, se você não prestar atenção, você não percebe isso. Porque você está mais aflito, né? Está acompanhando a aflição do Mandrake. Mas deveria estar acompanhando a frieza do comandante. Ao receber a notícia, ele já tem tudo planejado. E interessante, né? Como o Mandrake aos poucos percebe que não tem resposta, não há eco a qualquer coisa que ele diga. E aí ele fica desesperado. Ele percebe que, portanto, seu comandante está por trás de tudo, foi ele que ordenou o ataque e não vai cancelá-lo. E aí ele começa a tratar o cara como maluco. É, como alguém perturbado. Minimamente perturbado. Só que o comandante continua persistindo nisso, não vai dar o código para recolher a esquadrilha e Mandrake finalmente percebe que debaixo de alguns documentos tinha uma pistola. Ou seja, sim, agora é declarado, realmente ele está em apuros e agora vai ter que lidar com esse logo. É interessante o personagem Mandrake desenvolvido pelo Sellers, né? Ele aos poucos vai se quebrando, vai se partindo. Não é um homem de ação, como eu tinha dito. Então, ele não sabe lidar com o maluco. Ele não tem o ímpeto da violência, né? Então, não tem como resolver a questão. Ele está diante de alguém que, com certeza, é um cowboy, para todos os efeitos. Ele começa a usar aquela lógica popular do não contrariar, né? Eu vou entrar no jogo do maluco pra ver se eu consigo os códigos aqui, pelo menos. É, eu acho que ele tenta trazer o cara de novo a algum tipo de razão, né? Ele vai fazendo algumas perguntas, vai... Ah, mas por que que você acha isso? Por que que você desenvolveu essa teoria de que os comunistas atacaram e tudo mais, enfim. Ele vai tentando trazer o General Ripper de volta a algum senso de razão possível, né? Porque como o Harold falou, ele não é uma figura de ação. O que ele poderia fazer é tentar dialogar, argumentar. E é o que acontece, né, no caso. É, só que, obviamente, o próprio Mandrake percebe que o Ripper, ele é louco de pedra, porque o argumento dele é que os russos, os soviéticos, no caso, estão usando os líquidos do corpo do ser humano com flúor para poder dominar a ameaça comunista e, consequentemente, o corpo dos americanos. Que os comunistas, eles estão envenenando os abastecimentos de água dos Estados Unidos já desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí é por isso que ele até fala assim, ah, eu, por exemplo, só bebo água destilada ou da chuva. Nossa, e a cara do Peter Sellers, quando o General Ripper começa a entrar nessa conversa de ah, a guerra era deixada por políticos e tirada dos militares... Percebam a expressão do Peter Sellers como se estivesse falando: cara, acabou de lançar um ataque nuclear, o que, que esse cara tá falando? Você vê que a expressão dele vai ficando assim meio preocupada. Sensacional. É engraçado que ele senta do lado do Peter Sellers e o tiro a essa altura já tá sendo disparado contra a sala do general, né? Ele tá assim, ele tá andando normalmente, tranquilo, olhando. Que cai a parte de iluminação lá da sala, ele até elogia, né? Pô, boa pontaria, soldado, muito bom. E ele tá normal, como se nada tivesse acontecendo. Engraçado é que durante essa conversa o Sellers pergunta, mas como que, de onde você tirou essa teoria, né? De que a água estaria sendo envenenada e tudo mais. E a conversa dos dois fica ainda mais maluca, né? Porque aí o cara fala, não, uma vez eu fui me relacionar com uma mulher e senti um cansaço muito grande. Pois é. Foi durante o ato físico do amor. E aí, a partir desse dia, eu não nego as mulheres, o Mandrake. Elas sentem o meu poder. Eu lhes nego a minha essência. É papo de louco mesmo. Não, papo, né? De maluco. Embora a conspiração do Fluor seja algo que realmente aconteceu, né? Assim, não a conspiração, tô falando das pessoas que acreditavam. Até hoje tem gente que briga contra. É, tem gente que não leva vacina. É mesmo, a gente leva vacina. Não. Nos Estados Unidos há um problema seríssimo. Existem comunidades e alguns templos que espalham essa ideia de que a vacina é algo perigoso. Então grupos inteiros se negam a tomar. É o perigo de você levar as teorias da conspiração também a sério. Você vê outra crítica do filme aí. Tem aquela famosa de que o HIV não causa AIDS. Tem várias conspirações que as pessoas seguem que acabam levando aí pra uma crença maior, às vezes até, sei lá, as vias de fato, como fez o General Ripper. É, o problema é que esses malucos não estão em posição de poder, né? Mas o general, sim. É. Ah, você pode pegar o próprio Adolf Hitler, que ele tinha aquela crença na eugenia e na purificação da raça e tal, que você vai ver refletido no personagem Dr. Strangelove, no personagem Dr. Fantástico. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. É claro que eles já estabeleceram então um entendimento, o presidente americano e o premier soviético. Só que o problema não acaba aí, porque se esses aviões chegarem aos seus alvos primários ou secundários, um dispositivo, a máquina do juízo final, será acionada. O que é a máquina do juízo final? É uma invenção soviética, que ainda não tinha sido ainda declarada ao mundo. Essa cena é muito boa. E então, eles ouvem aquela expressão, máquina do juízo final, e aí olham para a mesa. Claro que estão ali vários oficiais, mas entre eles está o personagem que dá nome ao filme, o Doutor Fantástico, ou o Doutor Strangelove, que é novamente o Peter Sellers, em um terceiro papel, com uma peruca loura, óculos escuros, uma mão tem uma luva, na outra não tem nada, e ele está numa cadeira de rodas. É um personagem absurdo. É um exagero aquilo, uma caricatura absurda, mas ele está lá e faz o papel muito bem, ele faz um sotaque alemão engraçadíssimo. É uma caricatura do Von Braun, Harold. É daquele período pós-Segunda Guerra que chamaram de Operação Secreta, tal do Paperclip, quando no catadão que a União Soviética e os Estados Unidos foram fazendo da divisão da Alemanha, eles pegaram cientistas e médicos e tal, e outros profissionais, para dividir os segredos que eles tinham, que na época, só para colocar um paralelozinho aí, na época da Segunda Guerra, quando os americanos estavam pesquisando a bomba atômica, o projeto Manhattan, os soviéticos também tinham lá um projeto de bomba nuclear, que era diferente dos americanos e tal, não era a mesma coisa, e eles também tinham esse cara, o Von Braun, que era um cientista especializado em foguetes, tanto que ele é o criador lá do V1 e do V2, que são foguetes famosos, né? E os Estados Unidos, a inteligência norte-americana após o fim da guerra, foi atrás desses alemães, inclusive eles sabiam do Von Braun, e eles chamaram ele pro lado norte-americano, tanto que ele foi um cara que contribuiu para que o programa espacial norte-americano evoluísse de forma a 1969 acabar levando o homem à lua e tal. É, foi a peça mais valiosa do espólio de guerra americano. É, e o Peter Sellers também se baseou num fotógrafo famoso de crimes alemão da década de 50 chamado Vidi, ou VG, enfim, não sei qual seria a pronúncia correta. Mas, enfim, o Peter Sellers se baseou para fazer esse sotaque que o Harold estava falando, que achou engraçadíssimo, que era um dos ídolos do Kubrick. As pessoas sabem que o Kubrick era muito ligado à fotografia, ele ganhou uma máquina de fotografar do pai quando era pequeno, enfim. Era uma das coisas que ele mais amava. E ele tinha essa figura como um grande ídolo. E o Peter Sellers não imitou, né? Mas, digamos, pegou o sotaque desse fotógrafo. E ele tinha aquele problema com a mão, que chamam comumente de mão boba, né? Tem um nome médico que eu não me recordo qual que é, mas é um problema real, que realmente é uma doença que realmente acomete as pessoas. Em inglês é idle hands, eu não lembro agora em português o nome disso. É, sim, né? mas é um problema real. E a mão dele se move sozinha, ele tenta controlar a mão e fica fazendo saudações nazistas, né? Como se fosse o Heil Hitler. A mão tem vida própria, muito engraçado, né? Eles chamam atualmente de Síndrome de Strangelove. Olha aí, que legal. Olha. Ou seja, a ficção, ela entra no mundo real e o nome fica. Interessante, eu não sabia disso, cara. Legal. Quer dizer, legal, né? Agora uma curiosidade rápida, que o Strangelove chama o presidente dos Estados Unidos algumas vezes no filme de My Führer. É verdade. É muito engraçado. É verdade. Mas a apresentação dele é fantástica, né, Harold? O Peter Sellers tá on fire nesse filme. Eu tô aqui como advogado do diabo, mas eu acho até que o Stanley Kubrick se apaixonou pelo Peter Sellers. Principalmente o Peter Sellers Strangelove. E eu creio que em determinadas sequências a câmera fica muito em cima do Peter Sellers. E o que ele mostra não compensa. Isso quebra um pouco o ritmo do filme. São passagens curtas, é bem verdade. Não chegam a incomodar outros, mas me incomodam, sim. É uma curiosidade quanto a isso, Harold. De que ele acabou usando planos mais fechados no Peter Sellers e dando uma limada na iluminação da sala de guerra, deixando o Peter Sellers mais em foco de luz do que as outras pessoas, meio que pra disfarçar o pessoal, porque o pessoal não se aguentava com a interpretação do Sellers. Reza a lenda que a pedra Stanley Kubrick, até ele, se deu o braço a torcer e acabou dando uma gargalhadinha durante... Não reza a lenda não. Eu tenho aqui no livro oficial que tem as imagens e tem a produção e tudo mais, e tem a foto do Kubrick morrendo de rir jogado no chão do Sellers. Ele falou, e isso tá no livro, ele é dito diversas vezes, que ele não se aguentava de tanto que ele acabava rindo da interpretação do cara. Várias vezes ele tinha que parar, mandar fazer de novo, porque ele não conseguia ver a cena de tanto que ele ria. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Pelo que se entende, o Dr. Strangelove é sim um cientista que foi capturado no final da Segunda Guerra, como foi dito aqui. Ele é um conselheiro tecnológico, lida com física nuclear, com certeza. E ali, conversando com o embaixador soviético e o seu presidente, que é americano, ele fala que há um problema muito sério. A máquina do juízo final é uma máquina que, ao captar qualquer radiação extra, provavelmente de solo soviético, iria liberar uma descarga potente de radiação sobre toda a Terra, eliminando toda a vida humana e animal, segundo o que ele conta. Essa máquina, portanto, erradicaria com tudo e, portanto, colocaria um fim a todo tipo de beligerância. Só que isso só funciona se o mundo conhece sua existência. Mas a gente ia apresentar. É só ser esperado mais um pouquinho. Ele, como é que ele diz? O embaixador russo fala que o presidente gostava de surpresa, uma coisa assim, não é isso? Ele é apresentado na segunda-feira seguinte lá numa convenção, numa feira de ciências da União Soviética, algo parecido. Exato. O plano do pessoal é tentar impedir o ataque, porque caso aconteça, vai desencadear aí o acionamento da máquina do juízo final. E, de fato, quando há a invasão da base aérea, os soldados que estavam fazendo a guarda lá da base acabam se rendendo. Se acaba sobrando lá o capitão Mandrake e o general Ripper. Aí o general Ripper entra nos seus estágios de loucura final e acaba metendo um balaço na cabeça, né, cara? No meio da loucura dele. E aí eu te falei agora, meu amigo, como é que vão descobrir o tal do segredo do código? O código que seria a chave para fazer com que os aviões B-52 retornassem para a base americana antes de detonar as bombas nucleares. Uhum. E aí que a gente entra também em outra cena divertidíssima, que é a invasão da base pelo Keenan Wynn, que é o Coronel Batiguano. Também é um nome genial, né, cara? Após aí o suicídio do General Ripper. E ele dá de cara com o Capitão Mandrake e acha que ele é uma espécie de infiltrado, um pervertido, como ele classifica. É porque, na verdade, ele tá com outra farda. E o Coronel Guano, ele não tem ideia de que farda é aquela. Ele até fala assim, mas que roupas inapropriadas você está vestindo? Aí o Mandrake fica até um pouco sentido e fala assim, como é que você fala mal assim da farda da rainha? Você não pode falar mal da farda da rainha. Mas respeito, por favor. Perfeito. E a gente tem aquela cena que realmente é de propósito cômico, que é o telefonema do Mandrake para a sala de guerra no Pentágono, né? Que ele não tem trocado pra fazer a ligação, pede pra fazer a ligação a cobrar, mas aí o presidente não atende. Aí ele fala pro cara, tem uma máquina de Coca-Cola ali, mete tiro nela. Ele fala, não, aquilo ali é propriedade privada. Essa parte é a parte que eu enxergo realmente como comédia escancarada do filme. Essa cena entre o Coronel Guano e o Capitão Mandrake. Essa é escancarada mesmo, é pra tu dar risada. Tem até uma conclusão que eu considero piegas, não ficou bem não, sabe? Quando o líquido de Coca-Cola molha o cara na face. Aquilo dali é pastelão. Esse pastelão não ficou bom, na minha opinião, sabe? O filme não precisa disso. Porque nessa cena, Kubrick está dizendo pra você, veja só como isso é engraçado, entendem? O filme não é assim. Todo o restante do filme não é assim. Veja só como isso é engraçado. Isso só acontece nessa cena, na minha opinião. E, portanto, não deveria estar no filme. Pois é, Harold, mas essa cena casaria com o final original que o Kubrick filmou pro filme. Não interessa. Vamos falar dele quando chegar realmente no final. Então, após a ligação, o Capitão Mandrake consegue decifrar o código e eles conseguem mandar o código para que os aviões voltem, a não ser quatro aviões que foram abatidos, entre eles o avião do nosso Major King Kong. Só que eles não contavam que todo o ímpeto daqueles homens foi capaz de fazer o avião, mesmo alvejado por um míssil, ainda continuar voando a baixa altitude, impossibilitado de ser detectado por radares, para continuar naquilo que eles ainda acreditavam ser uma missão contra os soviéticos que atacaram os norte-americanos. Perfeitamente, perfeitamente. Só que o avião está tão avariado, mas tão avariado, que eles não conseguem nem abrir o compartimento de lançamento dos mísseis. Então temos um problema aí dentro desse avião. E ao mesmo tempo temos também uma situação bem crítica lá na sala de guerra. Por quê? Porque o premier soviético, ele diz que na verdade um dos aviões não foi abatido e o caríssimo general Turkson diz assim para o presidente dos Estados Unidos: isso aí tá me cheirando a artimanha soviética, porque eles falaram que abateram quatro aviões e agora não. Isso aí eles estão querendo contra-atacar a gente, mas isso aí não vai colar, não. A histeria do George C. Scott é ótima, né? Ele é excelente nesse papel. Parece que ele não gostou da interpretação dele, mas sinceramente, nossa, que ator legal, ele nasceu para fazer esse papel, sabe? Ele ficou muito bem no papel desse general. Tem uma hora, Harold, que eu gosto muito da atuação dele, que é quando o presidente dos Estados Unidos começa a perguntar para ele: mas você acha que o avião mesmo abatido vai conseguir chegar no seu alvo? E aí ele começa muito empolgado falando assim: poxa, mas é claro que sim, porque os nossos pilotos, eles foram treinados para isso, o B-52 é o melhor avião já montado até hoje, e ele vai conseguir. Ele começa a levantar a voz, gesticular pra caramba, e aí de repente ele se dá conta de que se o avião chegar no seu destino, a máquina de juízo final vai ser acionada e tudo estará perdido. Aí ele bota as mãos na cabeça e não sabe se fica feliz que os seus comandados conseguem executar uma missão ou se chora porque a máquina de juízo final pode ser acionada. É fantástica essa cena, é fantástica. Ele para de falar na hora, né? É muito bom, muito bom. Gentlemen, you can't fight in here, this is the war room! Os amigos não são interceptados, mesmo com os problemas do avião, eles acabam conseguindo seu intuito, né? E até uma das cenas mais legais do filme, que é o Major Kong indo pessoalmente lá desengatar o artefato nuclear que tá no avião, e ele acaba, como um bom texano, cavalgando a bomba, ride the bomb. Que é uma cena icônica e que, poxa vida, muita gente que, mesmo não tendo assistido Doctor Strangelove, já viu essa cena em algum momento de sua vida. E já foi plagiada, já foi homenageada diversas vezes. Interessante, né? O Stanley Kubrick não coloca uma trilha sonora. A cena é impactante, é monumental. Você sabe a importância dessa cena, apesar do surrealismo da coisa, porque, como vocês falaram ali, tá cavalgando a bomba. E puxa, aquele movimento de câmera em cima da maquete, jogando o personagem ali no meio daquela vastidão, o silêncio. Por trás da gritaria não se escuta mais nada, apenas o barulho do vento. Isso é interessante porque mostra para nós todo o desespero, toda a desesperança, né, que nós sabemos que vai ocorrer por causa dessa cena. Ele não precisa musicar a cena. Isso é interessante, sabe? Eu acho que hoje em dia se tagarela demais nas trilhas sonoras. E esse silêncio nesse momento é impactante. Silêncio que eu digo de trilha sonora, claro. E é engraçado que o filme, ele praticamente tem uma música só, né? que é aquela tradicional marchinha, né? É a marcha que toda vez que aparece esse grupo de pilotos. Sim, a outra música que toca é a música do radinho lá do Capitão Mandrake, quando ele vai mostrar que os rádios ainda estão no ar pro General Reaper. De resto, a gente tem silêncio em diversas cenas e algumas cenas de apresentação a gente tem essa marcha. Ah, mas tem uma grande música no final do filme. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Exatamente. Mas depois que essa bomba nuclear é de fato explodida, Doctor Strangelove dá a ideia fantástica e que coloca esse filme no hall dos filmes mais absurdos de todos os tempos. Ele vira para o presidente dos Estados Unidos e fala assim: presidente, a humanidade ainda tem salvação. Vamos para uma mina, vamos levar algumas pessoas e a cúpula dos políticos e militares para debaixo da terra e ali sobreviver por 93 anos. Só que vamos levar mais mulheres do que homens para a gente poder novamente fertilizar e popular o mundo 100 anos no futuro. Essa cena final é a que coloca a cereja no bolo de toda a crítica que ele vem fazendo desde o começo contra essa rivalidade, esse joguinho que faziam soviéticos e norte-americanos, porque o ataque aconteceu. A qualquer momento, o mundo vai ser bombardeado por diversos mísseis nucleares soviéticos. Meu amigo, tu acha que você vai encontrar tempo aonde pra juntar a ideia de recriar a eugenia, né, que o Dr. Strangelove tem? Porque ele fala, nós podemos pegar as pessoas mais aptas aí, fazer a escolha, as pessoas com mais capacidade, os mais fortes, e claro, um general ou um político, pra ensinar as doutrinas de liderança e hierarquia, tanto que o general Thurgson acha a ideia extremamente interessante, e enquanto ele tá explicando isso, a gente vê o embaixador russo, de fato, tirando fotos de dentro da sala de guerra, do telão que eles têm lá na sala de guerra. Mas, meu amigo, vocês estão prestes a morrer, cara. Vocês têm minutos de vida. O que vocês estão fazendo? A rivalidade não fica de lado nem no último momento da vida deles. Mas ele chegou a titubear ali e pensou assim: poxa, são 20 mulheres para um homem. Talvez eu queira entrar nesse abrigo aí. Eu entraria, poxa. Olha aí. É engraçado que o Thurgson fala assim: então nós vamos ter que abandonar nossa cultura monogâmica. Aí o Strangelove: vocês terão que fazer esse sacrifício pelo bem da humanidade. Aí o general dá uma risadinha assim, outra, engraçado. Outra frase genial, né? Mas o melhor, Edu, o melhor é a forma como a coisa vai sendo construída e o personagem do Strangelove vai fazendo aquele main Führer que você falou. Vai levantando a mão, fazendo aquele sinal que era o sinal de saudação ao Hitler, né? Ao nazismo, no caso, se eu não me engano. E ele chega a levantar no final, né? Porque a coisa se transforma num absurdo tão grande. Seria, assim, a coisa de você escolher, de você gerar uma nova raça ali, né? Uma raça, um dos mais fortes, uma raça onde só os mais aptos iriam sobreviver. Que ele chega a andar, né? Ele chega a falar assim: eu estou de pé, meu Deus. Uma coisa assim. É muito engraçado. Porque o plano, é como se o plano nazista não tivesse morrido com ele, né? Uhum, exato, perfeito. Por isso que eu tô falando, ele perpetua a ideia da eugenia. E o Thurgson, ele tá pensando em conflitos futuros de uma civilização que eles estão querendo recriar, que ainda nem nasceu, cara. E ele já tá pensando, mas peraí, e se os soviéticos levarem armas escondidas? Isso é hora de você pensar nisso. Novamente o Kubrick, né, agindo, professorando que a humanidade não tem salvação. Nós somos programados dessa maneira estúpida e vamos continuar sendo estúpidos, né? Mesmo a face da morte é uma pena, é uma desilusão e ao mesmo tempo é um filme engraçadíssimo. Tanto que termina no meio desse dia. Eu acho genial. O do Dr. Strangelove se levanta, faz o que o Costa falou e o filme termina com a Terra sendo terraplanada por bombas nucleares, do nada. Cortou, acabou, e tá tocando a música que vocês disseram também, que é a outra música que toca no final. Com a Vera Lynn cantando We'll Meet Again, que é uma música alegre, é uma música que fala sobre o futuro, sobre a esperança do reencontro, do amor, da alegria. Enquanto isso, aqueles salpicos nucleares pra lá e pra cá. É excelente, excelente esse final. Agora, vocês querem saber qual seria o final original desse filme? Ah, eu sei. Ia ser pastelão, literalmente. Exatamente, no lugar das bombas nucleares, o Kubrick chegou a filmar todo mundo na sala de guerra jogando tortas um na cara do outro. E graças ao senhor que ele abandonou essa ideia. Pois é, cara, pois é. Porque aí seria mais uma espécie de tapa na cara da própria idiotice dessa Guerra Fria, né? Realmente destoou muito do filme o próprio Kubrick, que voltou atrás. Mas percebemos alguns momentos no filme, como na cena da Coca-Cola, que o Harold falou, que ficou meio esquisita mesmo, porque não tinha o final pastelão. Mas o filme, de uma forma geral, agrada bastante. Pra mim, esse é o filme onde o Kubrick deixa claro, até o Harold falou isso, né? É um filme pessimista com relação à própria humanidade, com relação ao que nós somos, com relação ao que no fim a gente ainda pensa em poder, a gente ainda pensa nessas brigas, nessas rixas, sabe, mundanas, entendeu? A gente não pensa no bem-estar como um todo, a gente pensa em cada vez mais ter poder e sobreviver dentro desse poder. O poder não pode acabar, né? Mesmo quando você tem um cara equilibrado, como era a figura do presidente, tentava ser um pouco mais equilibrado. Você vê que ele mesmo se traía, ele mesmo se corrompia em vários momentos. Ele não conseguiu resolver o dilema. Na verdade, aquela junta toda ali de pessoas não conseguiu resolver o problema no final. Eles só criaram mais problemas. Enfim, eu acho que esse é o filme mais pessimista do Kubrick, assim, de longe. É o filme onde ele nega qualquer fé que ele possa ter na humanidade. Por isso que o Dr. Strangelove de pé, e ele falando, "Man, Führer, eu consigo andar", e depois aquela sequência de explosões... É exatamente isso, você pode interpretar de várias formas. O nazismo, ou as ideias nazistas tiveram, sim, espaço nesse momento. A própria destruição da Terra por conta da guerra nuclear, enfim. São várias críticas que fecham o filme. É por isso que sempre se aventa a hipótese de que Strangelove estivesse por trás de tudo aquilo desde o início. Por isso que o filme se chama Strangelove, né? You can't fight in here, this is the war room! E agora, meu amigo, meu xará, Bruno Costa, por favor, conte para os ouvintes do Cinecast quantas estrelinhas lá no Filmou você vai marcar para Doctor Strangelove ou Doutor Fantástico ou Doutor Amor Estranho em Portugal. É assim em Portugal, Amor Estranho? Ou Estranho Amor. Eita, bom. Bom, senhor Bruno Guterre, eu gostaria de marcar 5 estrelas no Filmou e favoritar esse filme, porque pra mim é uma das grandes obras do Kubrick. Kubrick realizou grandes filmes, mas esse filme em particular é um dos que eu gosto bastante. Tenho, inclusive, ele aqui na minha coleção de livros, né? Tenho alguns livros que eu coleciono de diretores e filmes e tudo mais. E eu tenho, por um acaso, né, dos livros que eu comprei, por ter visto o filme, justamente o Doutor Fantástico. E eu gostaria de dizer que é um filme, primeiro, tecnicamente muito bem executado. Acho que o Kubrick dá uma aula de composição, dá uma aula de como você fazer um filme com ideias, como é que eu posso dizer, simples, né, em determinados pontos. Às vezes você não precisa ter muita fala, a reação dos próprios personagens já dizem muito do que eles são, né. Essa brincadeira dele amarrar esse filme fazendo um roteiro muito próximo do Glória Feita de Sangue, que também é um filmaço. E são filmes que tratam exatamente disso, né? Do pessimismo, da questão humana. O Glória Feita de Sangue termina com uma canção muito bonita e com a mulher chorando, né? E com os soldados todos se comovendo. E aqui você termina com uma bomba jogada na humanidade, né? Então acho que são filmes co-irmãos dentro do que o Kubrick pensava do seu raciocínio da guerra, né? Eu acho que isso é interessante. É a guerra olhada por vários frontes diferentes, né? Em Nascido para Matar você tem a guerra olhada pelo lado do soldado, né? Pelo lado do treinamento, da desumanização. Aqui você tem a guerra sendo olhada pelo topo, né? Para aqueles que comandam a guerra. E em Glória Feita de Sangue você tem a guerra sendo olhada pelo olhar de um general que dentro da guerra queria, entre aspas, fazer o certo, né? Ou pelo menos o que ele achava certo. Então você tem visões diferentes sobre um mesmo assunto. Eu acho isso fantástico. As várias alusões que a gente falou, a questão do sexo, né? Os vários objetos que ele coloca em cena representando isso, enfim. É, a questão de só ter uma mulher durante todo o filme, a questão de vários nomes, como Jack the Ripper, enfim, pra quem não sabe, é um criminoso famoso, que aqui qual é o nome dele em Jack Estripador, não é isso? Isso, é, Jack que é Estripador. O nome do próprio assassino, né? Um assassino famoso, inglês, isso, etc. Jack Estripador. Então tem toda essa brincadeira, essa conotação sexual que ele deixa, que também é algo interessante de ser analisado. É um filme de muitas camadas. É, a gente aqui analisou bastante, chegamos a algumas conclusões, mas com certeza você aí vendo o filme, dependendo da sua bagagem cultural, da sua influência, enfim, você pode chegar a outras resoluções para o que ele apresenta. Então, 5 estrelas e obrigado pela discussão. Foi muito boa, pessoal. Perfeito, perfeito. E agora, meu amigo Edu Alhai, por favor, sua vez. Diga para os ouvintes do Cinecast o que você achou do Doctor Strangelove. E, é claro, sua conta do Filmou receberá quantas estrelas a respeito desse filme? 5. Não tem porquê dar uma nota diferente. Mesmo com o ponto que o Harold colocou, que eu concordo, da ceninha um pouco apelativa, pastelão, mas eu acho que fez parte, até por ter sido um momento do filme onde ele assumidamente se colocou como uma comédia, mas a crítica ácida e sarcástica do filme com aquele período histórico e aquela paranoia nuclear, aquela paranoia da Guerra Fria, essa rivalidade que foi criada entre essas duas superpotências, que durou décadas e deixou pessoas em pânico com o desenrolar, é muito bem retratada, colocando o ser humano de forma jocosa, tomando atitudes estúpidas, colocando em risco a sua própria existência em prol da mesquinharia, em prol do poder, em prol da rivalidade boba de eu posso fazer melhor que você, parece crianças brigando, eu tenho, você não tem. Esse filme critica de forma perfeita, termina de forma perfeita e leva 5 estrelas. Excelente, excelente. E agora, meu amigo Harold Stricker, sua vez também. O que você achou do filme e, é claro, sua nota lá no filme para Doutor Fantástico? Eu gosto muito desse filme, gosto mesmo. Eu posso ter criticado, mas é porque a gente tá aqui pra isso, não é verdade? Sim, claro. Ora, eu acho que apontei coisas que não ficaram bem no filme. Mas, de maneira geral, gosto muito do filme. Gosto das atuações, gosto da composição do Kubrick, gosto das escolhas musicais de Kubrick, que nunca são aleatórias. Ele sempre escolhe a música certa para o momento correto. A história não podia ser mais negativa sobre a humanidade. Infelizmente, concordo com Kubrick inteiramente a esse respeito. Eu só acho interessante que no final do filme, quando aquelas explosões pipocam, e são realmente registros de época impressionantes. Aquelas filmagens que são reais, claro, são impressionantes e me fazem até filosofar que ali, através daquela destruição, está ocorrendo um nascimento. O nascimento de uma nova geração de seres humanos que vão combater com paus e pedras, como diria Einstein. Gosto do filme e sim, vou colocar 5 estrelas nele. Excelente, excelente. E agora, meus caríssimos ouvintes, o que eu tenho a dizer de Doctor Strangelove é o seguinte. É um filme que fala de humanos, desde o subalterno mais baixo do exército até o comandante máximo de uma nação. Então, você percebe que, quanto mais alto na hierarquia ele está, mais propenso a cometer burradas ele está. As pessoas que estão lá embaixo, na verdade, seguem apenas regras, seguem apenas ordens e, por sua vez, são uma espécie de marionetes. Só que nesse filme, as marionetes acabaram não seguindo as regras. Então, por isso que deixa esse contraste legal. Os líderes, eles querem que as marionetes sigam as regras, mas não seguem, e por isso causa a confusão toda. E concordo com o que o Costa disse, que o Alhai disse, que o Harold disse também. O Kubrick foi muito pessimista quando contou essa história, e tem que ser mesmo, porque os seres humanos só fazem besteiras mesmo. Então, com isso tudo dito, lá no Filmou eu vou marcar 5 estrelas também para Doctor Strangelove. Olha aí, aprovado com méritos, hein? Selo Cinecast de qualidade. Exatamente. E só mais uma coisinha que eu gostaria de dizer é que talvez a música com um tom feliz no fim do filme é porque a humanidade estava chegando ao fim. Essa melancolia do próprio Kubrick ao dizer que, poxa, finalmente isso aqui está acabando, porque não tem jeito. talvez seja esse o sentido. Eu sei que a letra não é muito bem isso, mas a melodia não é algo triste, não é fúnebre, sim feliz. Caríssimos ouvintes, encerramos agora esse Cinecast. Convido vocês a comentarem, a participarem e darem suas impressões lá no nosso site. Por favor, visitem lá o supernovo.net/cinecast. E até a semana que vem.